amigo meu presidente, direito de um lindo salão. Eu sou verdade com meu presidente, direito de um lindo salão. Tenho uma mesa de gente, da vida e da pobreza. Esta mesa é bem bonada, de dois é bem pensada. Esta mesa é bem bonada, de dois é bem pensada. E hoje dirige esta coisa, ao tentar ganhar Jesus. Estamos numa batalha, nadie te mais soberano. Aqui estou vivendo, aqui estou te olhando. Estamos numa batalha, nadie te mais soberano. poniendo alusivo al festejo, San João. Viva San João, entonces estamos robando San João. Viva San João. Viva. Viva el trineo. Viva. Santo Daime. Viva. Thank you. Vai na pegue no, na força do meu pai. Pai Eterno. Viva a Rainha da Floresta. Viva Jesus Cristo, o Redentor. Viva o Patriarca São José. Viva todos os seres divinos. Viva nosso Mestre Império. Viva toda a Irmandade. Viva Santo Cruzeiro. Viva nossa festa. Viva São João. Viva Mestre Inê. Viva Santo Daime. Thank you. Oh,